Pra no bailão, pra na calça no bailão. Pra nós curtir um bailão, pra nós chapar no bailão, pra nós causar no bailão. Pra curtir no bailão, pra nós chapar no bailão, pra na calça no bailão. Pra nós curtir um bailão, pra nós chapar no bailão, pra nós causar no bailão. Que hoje é dia de maldade.